mais um bloco chegando. E lá vem o estagiário. Olha ele, olha ele. Oh, meu Deus do céu. Esse estagiário não é mole, não. Chama o Samu. Daqui a pouco a gente vai chamar o nosso comandante da audiência. Quero ver, hein, como é que está essa audiência. Você que está em casa, você que está no trabalho, viajando, atenção. Atenção, atenção. Calma, bebê. Ô, oh, bebê. Todo mundo curtindo o Brega Show. A gente está por aqui trazendo mais uma programação neste final de semana. Ai, que tudo. E atenção, hein. Tá na hora do nosso tititi das famosidades. Ai, ai, ai. Aí lá vem ela, ó. Quando chega essa risada. Tô falando. Que isso? A gente vai falar do primeiro assunto desta semana, viu? É. Pensa numa situação. Você deveria. É, uma empresa lançou uma cerveja feita com água reciclada. De chuveiros, pias, máquinas de lavar e tudo mais. O produto foi criado com água tratada de um luxuoso prédio de 40 andares que fica em São Francisco, nos Estados Unidos. Hecate. Essa empresa dos Estados Unidos, né, lançou um produto que tem gerado aí curiosidade. Só curiosidade? E tem dividido até opiniões nas redes sociais. Uma cerveja produzida com água reciclada dos chuveiros, das pias, né, de todo mundo, mais de 40 andares. Imagina quanta gente não tem aí nesse negócio, meu. Também as máquinas de lavar. É, que isso, hein? A bebida é uma colaboração entre uma empresa do setor de reciclagem de água e de uma cervejaria, ambas localizadas no estado da Califórnia. O produto chamado de Epic One Water foi criado com água cinza, como é chamada a água reutilizada de chuveiros, de pias, né, de máquinas de lavar prato, de lavar tudo, de lavar, até de lavar roupa, menina, de lavar roupa, pelo amor de Deus, né, lá no arranha-céu de 40 andares chamado 1550, é, que fica em São Francisco. Esse luxuoso prédio tem um sistema mega power caro de reciclagem. Segundo o dono da empresa de reciclagem, a intenção era fazer algo divertido. Divertido. Ah. E que fosse uma ferramenta para iniciar conversas com as pessoas. Como assim reciclar água suja, porquinha dos outros, vai fazer com que o povo inicie conversas? Como assim, menino? Para empolgar também, viu? Segundo o dono da empresa, é fazer com que as pessoas se empolguem. Mas também para exibir um potencial inexplorado da água de reuso. É interessante, né? Pro meio ambiente, aquela coisa toda. Mas pra beber, né? Não podia ser só pra molhar as plantinhas, ou pra lavar o quintal, lavar os carros, né? É, não sei. Eu fico com um desconfiômetro lá em cima. É, demais. Bom, o dono da empresa disse ainda que essa... né, que queria fazer uma cerveja que fosse mais de gosto universal. É, Cati, põe universal nisso. Em vez de uma cerveja mais artesanal, como uma IPA, que algumas pessoas, né, gostam e outras não. Pra quem não sabe, IPA é um tipo de cerveja artesanal. E o jornalista, né, de um periódico britânico foi lá provar essa cerveja. Ele descreveu como agradável, e bebível. Como assim, gente? Não tinha notas de chuveiro nem lavanderia, disse o jornalista. Se fosse servida em um bar, ele diz que nunca adivinharia que foi realmente feita de água de banheiro, água de banho, água de lavanderia e tudo mais, né? Ele nunca ia adivinhar, pontuou o jornalista. Bom, então, né? Tem que ter coragem, viu? Esses seres humanos, eu vou te contar um negócio, hein? É as suas invenções, é cada invenção. Mas será que é boa mesmo? Não sei, hein? Será? Você teria coragem? Tô pensando aqui, né? Aquela, vou tomar uma aguinha hoje de chuveiro. Ai, que delícia! Aliás, cerveja. Uma cervejinha de chuveiro. Ah, sai uma aguinha da pia aqui agora, eu vou fazer uma cervejinha da pia. Lavei aqui umas panelas cheias de gordura, aquelas crostas terríveis. Vou fazer. Lavei aquelas cuecas lá do maridão, lavei as calçolas da vovó. Vou fazer uma cerveja com esse negócio aqui. Eca! Que isso? É de fechar os olhos. Só assim pra beber. A Raça Negra vem aí com Feche os Olhos, Bebê. 1995, versão de 2002. Só assim pra beber essa cerveja. Fecha o olho. Olho e sinta um beijinho agora. De alguém que não vive sem você. Que nem pensa nem gosta de outra menina. Que tem medo de lhe perder. Todo amor desse mundo parece, querida, que está dentro do meu coração. Por favor, queridinha, divida comigo um pouco da minha paixão. Coisa linda, coisa que eu adoro, a gotinha de tudo que eu choro. Coisa linda, coisa que eu adoro, a gotinha de tudo que eu choro. Feche os olhos e sinta um beijinho agora de alguém que não vive sem você. Que nem pensa nem gosta de outra menina. Que tem medo de lhe perder. Todo amor desse mundo parece, querida, que está dentro do meu coração. Por favor, queridinha, divida comigo um pouco da minha paixão. Esse é o Raça Negra, Fecha os Olhos, de 1995, versão 2002. Fecha os olhos, queridinha. Depois desse assunto que a gente comentou, que isso, hein? Tem mais! Uhul, esse programa tá demais! Bora lá, Brega Show na área, a melhor programação do seu rádio. Ai, que final de semana é esse? Ai. E a gente agora vai pra 1984, tava com dois aninhos. Não. Lembra dessa? Assim no seu ladinho. Por isso cola meu ouvido num ratinho de bilha. Versão do Avni Vini, Sonífera Ilha. Sozinha, numa ilha. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, arará, me enche de luz. Que isso? A gente vai agora. A música é tão pequenininha que tem que botar de novo. Ele gravou só um minuto dessa música, menino. Como assim? 58 segundos. Então assim, a gente curtiu essa versão que é um shot, né? Uma batida aí de um sertanejo. Sei lá o que é isso. Ó, É um forró. É um shot forró. É isso aí, achamos! A gente vai conferir a versão original. Aí sim! Titãs, 1984, Sonífera Ilha. Agora sim, hein? Versão original no programa. Ai, que tudo! Ei, mãe! Esse programa é show! Não posso mais viver assim ao seu ladinho. Por isso colo meu ouvido no radinho de pilha, pra te sintonizar. Só cega minha boca, me enche de luz. Sonífera ilha, descansa meus olhos. É o Sonífera Ilha aqui no programa Brega Show. Aí sim! Todo mundo curtindo? Sonífera Ilha, descansa meus olhos. Titãs de 1984, isso é pra fazer só versões nessa sequência. A gente traz mais uma de 1985, versão 2016. É uma versão de Take On Me. É o sabor. Tem mais. Esse programa tá demais. I don't know what I'm to say. I say anyway. There's another day to find you. You shine away. I'll be coming for the love of Kate. Com Sambô, por aqui rolando o Brega Show. Todo mundo gosta, aí sim! Tem mais! Uhul, esse programa tá demais! Tá demais! Que isso? Atenção, atenção! Mona Lisa! Bora chamar o nosso comandante da audiência pra medir aí como estamos, né, do Ibope. Dizem que o programa tem uma audiência maravilhosa. É primeiro lugar, líder absoluto. Aê! Bora chamar ele, atenção, atenção. Rufem os tambores. Vem, comandante, vamos medir essa audiência. Ao som de Mona Lisa. E a gente vai vendo, hein? Vai vendo como é que tá essa audiência. Atenção, hein? Preparem os gritos que eu quero ver, hein? A mulherada, a homarada, a criançada, todo mundo curtindo este programa. Atenção, atenção! Opa! Audiência medida, aí sim! Bora saber como é que estamos. Atenção, que eu vou começar hoje pelos homens! Olha! Que isso, tomaram café direitinho, almoçaram, hein? Que beleza! Fizeram lanchinho! E a mulherada! Sempre animadas! Aí sim, hein? Só alegria essas meninas, essas mulheres! Tem fôlego, hein? Que isso! E a criançada, cadê, cadê, cadê? Aê! Ai, que beleza! Atenção, atenção! todo mundo curtindo este programa. Vamos mandar um beijo daqui a pouquinho, ó. Daqui a pouquinho eu vou caprichar no beijo, no cheiro pra você. E agora a gente confere o som de Camila. Camila, ô Camila, você tá ouvindo a gente, Camila? Camila, nenhum de nós tá vindo aí. Chorando e esperando amanhecer, amanhecer. As coisas aconteciam com alguma explicação, com alguma explicação. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. Às vezes peço a ele que vá embora, que vá embora. Oh, oh, oh, Camila, oh, Camila, Camila. Lembrança do silêncio daquelas tardes, daquelas tardes. Da vergonha do espelho naquelas marcas, naquelas marcas. Havia algo de insano naqueles olhos. Os olhos que passavam o dia a me vigiar, a me vigiar. Oh, oh, oh, Camila, oh, Camila, Camila. Desse jeito, então a gente canta Camila, cadê você, Camila? Aí sim, brega show na área. Esse programa é show. Desse jeitinho. Atenção, senhoras e senhores. Todo mundo curtindo o programa no volume máximo. E atenção, atenção, que tá chegando um rápido intervalo. E daqui a pouquinho a gente tá de volta. Ai, meu Deus. 24 horas no ar. 24 horas tocando só as melhores. Essa é a sua Rádio Clube do Vale. Tudo, tudo, seu tudo, dois, tudo que você quer ouvir, toca primeiro aqui. Te namorava de novo, te amava de novo, pedia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo. A melhor música do momento. As crianças eu vou brincar, minha história reviver. Na chuva eu vou sair, com os mais velhos aprender. Gosto musical de primeira qualidade. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Só que você ouve os ritmos. Fica tão ausente, quer ser exigente, esquece que do outro lado tem eu. Nosso combinado, não dormi brigados, tá esquecendo do que me prometeu. Simplesmente demais. A gente toca o que você quer ouvir. Eu vou pegar todo mundo,

vou requebrando no seu corpo coladinho. Quero seu amor, quero seu carinho. A onda agora é dançar agarradinho. Que gostosinho nesse passo miudinho, bojetinho, safadinho, eu só gosto com você. Que gostosinho nesse passo miudinho, sou menino maluquinho, caidinho por você. No xenhenhen da sanfona, no plim plim plim da viola, bate na palma da mão, remexe, requebra, rebola. No xenhenhen da sanfona, no plim plim plim da viola, bate na palma da mão, é namoro, é desejo, é paixão. Ai! Vem cá, meu dengo, vem comigo pro chamego. Vem pra raça pé, vem com tudo, vem dançar. Vem cá, meu dengo, vem comigo pro chamego. Vem pra raça pé, vem com tudo, vem dançar. Gruda, me abraça, quero ver você mexer. E a vida vira festa quando eu danço com você. Gruda, me abraça, quero ver você mexer. E a vida vira festa quando eu danço com você. Quer seu amor, quer seu carinho. Corro quebrando no seu corpo coladinho. Quer seu amor, quer seu carinho. A onda agora é dançar agarradinho. Que gostosinho nesse passo miudinho, bojetinho, safadinho, eu só gosto com você. Que gostosinho nesse passo miudinho, sou menino maluquinho, caidinho por você. No xenhenhen da sanfona, no plim plim plim da viola, bate na palma da mão, remexe, requebra, rebola. No xenhenhen da sanfona, no plim plim plim da viola, bate na palma da mão, é namoro, é desejo, é paixão. Xenhenhen da sanfona, no plim plim plim da viola, bate na palma da mão, é amor, te mexe, rebola. Xenhenhen da sanfona. Esse é o Daniel de 1998. Tengo, é isso. Aí sim, Xenhenhen da sanfona. E agora a gente vai pra mais uma, hein? Mais uma! Ararara, papá, ararara. Eu amo esse programa! Lembra dessa? Tô viajando na onda dessa menina que dá aulas de inglês, toma vinho português e vive rindo da minha ignorância. Mas a minha tolerância vai fundir a sua cuca. Vou te bater uma real. Bater um papo no café, vai! Vai ver se fala, por favor. Que já tem até uma língua por causa do seu inglês. Eu não sei falar, também não sei entender. Sou suburbano, sou latino-americano. Sei quem é fulano, mas não sei quem é ciclano. E o seu inglês fica pegando no meu pé. Vai! Vou te bater uma real. Vou dizer que sou um tal. Bater um papo no café. Papo de jacaré. Vai ver se fala, por favor. A minha língua, que já tem até uma língua por causa do seu inglês. Fundir a sua cuca. Vou te bater uma real. Vou dizer que sou um tal. Bater um papo no café. É papo de jacaré. Mas vê se fala, por favor. A minha língua que já tem até uma língua por causa do seu inglês. E daí? Eu não sei falar, também não sei entender. Sou suburbano, sou latino-americano. Sei quem é fulano, mas não sei quem é chicano. E o seu inglês fica pegando no meu pé. Vai! Vou te bater uma real, vou dizer que sou um tal. Bater um papo no café. Mas você fala, é o Pio Box, Papo de Jacaré de 1999. Aí sim, hein? Todo mundo curtindo. Tchau, everybody. Todo mundo neste programa é louco, louco, louco. Ai, mamãe. Que isso, meu filho? Calma. Que isso, filho? Vai mandar um beijo, não? Agora, vou mandar beijo agora, agora. Atenção, atenção, atenção. Todo mundo curtindo. Quero ouvir. Coração de melão, melão, melão, melão, melão. Toda vez que toca essa música, a gente já sabe, né? É hora do beijo, beijo, beijo, beijo. Quem é que tá com a gente? Bora saber. A galera que mandou pra gente aqui um beijo, um cheiro, um oi. Através das redes sociais aqui da rádio. Quem que tá com a gente aqui também no arroba Fabão tá na rede. Um montão de gente. É demais. Melão. A Fátima Soares, tem a Raquel Valença, a Mariana Silveira, um beijo, beijo, beijo, beijo. Tem também o Rogério Pacheco, Beto da Bahia, alô meu rei. O Saboia, também o Ronaldo Brusque, tem o Super Daniel Guimarães, o Paulinho do Panara, aí sim. Quem tá mais aqui, ó, tem Nozinho da Saudade, o Abílio da Tapioca, tem o Fidé, também a Ana Maria, o Esposo Mocotó, coração de melão, melão, melão. O Paulo e as suas irmãs, o Marlito também, a Mariana, quem mais, quem mais? A Luzia também, Neossi, tem ainda a Cacilda, a Chininha, tem a Teca, também o Renato, a gente aqui, ó, curtindo no volume máximo, a Dona Lúcia, tem o Jair, também o Zezé do Café, um beijo pra vocês. Ai sim, de nada, de nada, de nada, beijo, beijo, larará, larará. Bora de música, então, a gente vai curtir agora o Eduardo Costa, os 10 mandamentos do amor de 2013. Mãe, esse programa dá um show no meu rádio. Os 10 mandamentos do amor, para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Os 10 mandamentos do amor, para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Primeiro tudo começa com uma paquera, o seu olhar bem dentro do olhar dela, e com jeitinho lhe tire para dançar, nasce macio pra ela se aconchegar. Segundo papo pra derrubar avião, suavemente já pegando a tua mão. Terceiro é um cheiro pra sentir o seu perfume, olhando as outras pra ela sentir ciúme. O quarto é brincar no escurinho, ser o lobo mau e é no chapeuzinho. O quinto tem que ser bem safadinho, preste atenção agora, sexto mandamento, ela não vai te esquecer um só momento. Repita a dança e sentir que ela gostou, a hora da Alexandre, meu amor. Sétimo toque, ela fala de paixão, fala somente das coisas do coração. Oitavo mandamento, diz para jurar e ser fiel até a morte lhe levar. O nono, você diz que vai voltar, diz que amanhã vai telefonar. E o décimo, deixa ela esperar. Os 10 mandamentos do amor, para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Os 10 mandamentos do amor, para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Oh! Eduardo Costa e os 10 mandamentos do amor. Primeiro tudo começa com a paquera, o seu olhar vem dentro do olhar dela, e com jeitinho lhe tire para dançar, dance macio pra ela se aconchegar. Segundo papo pra derrubar avião, suavemente vá pegando a tua mão. Terceiro é um cheiro pra sentir o seu perfume, olhando as outras pra ela sentir ciúmes. O quarto é brincar no escurinho, ser um lobo mau e ela chacazinho. O quinto tem que ser bem safadinho, preste atenção agora, o sexto mandamento, ela não vai te esquecer num só momento. repita a dose, senti que ela gostou. Aragale, chame de meu amor. Sétimo toque, ela fala de paixão. Fala somente das coisas do coração. Oitavo mandamento, diz para jurar, vai, de ser fiel até a morte lhe levar. E o nono, você diz que vai voltar. Diz que amanhã vai telefonar. E o décimo, eu deixo as duas esperar, vai. Os dez mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Os dez mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. É os dez mandamentos. Aí sim, tem mais, tem mais. Mais uma então. É o cachorrinho, Ferrugem com Thierry no Brega Show. Ai, ai, ai. Mãe, esse programa dá um show no meu rádio. Sorridente, de repente ela me liga e diz que não vem. Olha, que vai sair com as amigas. Por mim tudo bem, não sou de reclamar. Dois copos, dois pratos e duas cadeiras. Tinha planejado a semana inteira. Anel de noivado em cima da mesa. A doida estragou a surpresa. Eu fiquei sozinho num jantar à luz de velas. E dei pro meu cachorrinho a comida que era dela. Vamos! E eu fiquei sozinho, quer ouvir? Num jantar à luz de velas. E dei a comida que era dela. Xerite, fiquei de cara quente, que tava crente que ia casar. Mas vou seguir em frente, não tenho do que me envergonhar. Ferrugem, quando bater saudade, cair a ficha que não tem perdão. Vai me ligar chorando pra dizer as que as eu vozes não tenho assim, coração comigo, assim, vai. Eu me fiquei sozinho no jantar à luz de velas. O quê? E dei pro meu cachorrinho a comida que era dela. Aí sim, vamos rir. E eu fiquei sozinho no jantar à luz de velas. E dei pro meu cachorrinho a comida que era dela. Diz aí, Thierry. Sorridente, de repente ela me liga. Acho que não vem. Que vai sair com as amigas, pra mim tudo bem. Dois copos, dois pratos e duas cadeiras. Tinha planejado a semana inteira. Anel de noivado em cima da mesa. A louca estragou a surpresa. Surpresa! E eu fiquei sozinho no jantar à luz de velas. Dei pro meu cachorrinho a comida que era dela. O Travis comeu. Fiquei sozinho no jantar à luz de velas. E dei pro meu cachorrinho a comida que era dela. Eu fiquei de cara quente, porque tava crente que ia casar. Mas vou seguir em frente, não tenho do que me envergonhar. Quando bater saudade, cair a ficha que não tem perdão. Não tem. Vai me ligar chorando, dizer que eu não tenho coração. Eu fiquei sozinho no jantar à luz de velas. E dei pro meu cachorrinho a comida que era dela. A mulher. Eu fiquei sozinho. Aí a gente canta no jantar à luz de velas. E dei pro cachorrinho a comida que era dela. Canta, canta. Vou te falar, cara. Na boa, foi muito mais eu legal. Eu quero ver você agora, tá? Que com ela, eu tenho a cachorrinha, cara. Sofia, que ela chama. Ai, que delícia! E eu fiquei sozinho. Que? No jantar à luz de velas. E dei pro meu cachorro. E dei pro meu cachorrinho a comida que ela dela. Eu fiquei sozinho. Eu amo esse programa. Que isso? Esse é o Brega Show. E bora lá, chegando rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente tá de volta com muito mais, hein? Fica por aí, daqui a pouquinho tem mais. Ai, meu Deus. 17:21. Aqui só toca música boa. Uma melhor que a outra. Rádio Clube do Vale de Almenara, 102,5. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Atenção, atenção, atenção. Mais um bloco chegando neste programa sensacional. Aê, sim! Olha nós aqui outra vez. Prega show na área, daquele jeitinho. Atenção, atenção, senhoras e senhores. Parará, papapá, pará. Papapá, pará. Muito bem, todo mundo curtindo este programa. E como é que a gente tá, hein? Daquele jeito, jeito, jeitinho. Tchá, tchará, tchá, tchá. Muito bem, senhoras e senhores. Tá na hora de quem mesmo? Ah, é de pedir música. Então, neste programa, você sabe que você pede música pra gente, a gente toca, né? Toca sim, senhor. Você manda aí o seu pedido musical aqui no Brega Show. E tá na hora de atender o seu pedido musical. Cadê a música do pedido? Cadê, cadê, cadê, cadê? Aí, chegou, chegou. Então bora lá, hein? Bora saber quem tá com a gente? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui é Gleice, toca pra mim, Cidade Negra. Ela quer um Cidade Negra, então a gente toca, bora lá, de Girassol. Vai beber, Girassol. Da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão, embarca com suas dores pra longe do seu lugar. A favor da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão, o bloco vai te levar. Ninguém fica na solidão. A verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos, dos dois destinos. Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino, de um menino. Coração Sorocaba. já nem trabalho mais direito. Sozinho o coração reclama dentro do meu peito. Eu ando tão apaixonado, pagando todos os pecados. Não ligo mais pros meus amigos, vivo tão calado. E aí? Faz mais uma vez comigo. Só mais uma vez comigo. Eu quero te encontrar de novo. Volta pro meu corpo, perdi o juízo. Faz mais uma vez comigo. Eu quero te encontrar de novo. Volta pro meu corpo, é disso que eu preciso. Eu quase que bati o carro, passando no farol vermelho. Olhando no retrovisor, só vi você no espelho. Tô abusando do cigarro. Ai, não. Só fico por aí sofrendo. Preciso te encontrar depressa. Eu estou morrendo. Vem! Faz mais uma vez comigo. Oh, oh. Só mais uma vez comigo. Eu quero te encontrar de novo. Volta pro meu corpo. Perdi o juízo. Faz mais uma vez comigo. Eu quero te encontrar de novo. Volta pro meu corpo. É disso que eu preciso. Canta essa aqui, ó. Diga logo o que te trouxe aqui. Fala que eu tô louco pra saber. De repente, o que te fez pensar na gente? Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu, que a solidão não doeu só em mim. O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança, onde a fera vira santa e quer voltar pra mim. Só vocês, hein? Será que foi? Será que foi saudade? Sou doença que não sabe. Será que foi saudade que te machucou por dentro? Que te fez por um momento entender de solidão? Que foi saudade. De 1999, antes 1993, faz mais uma vez comigo, Fernando e Sorocaba. Versão 2021, aqui na programação do Brega Show. Arará, pá, pá, pá, pá. Esse é o Brega Show, todo mundo curtindo este programa no volume máximo. E atenção, atenção, atenção! Noiva chama ex pra ser madrinha de casamento. Que é isso? Sempre quis ver você caminhar até o altar pra mim. Que nós! Ai, que tudo! Que beleza! Que é isso, meu filho? Calma! Que é isso? Pare! Pare! Daqui a pouquinho a gente fala disso, tá? É, ai, meu Deus, cada coisa, né? Cada coisa. Agora a gente vai com eles. Oi, vem pra cá, vem Grupo pra cá. Grupo Revelação, fala baixinho. Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente tá aqui. Vamos com calma, devagar, que desse jeito ninguém vai dormir. Sabe que a gente não escolhe hora nem lugar. Junta fome com a vontade de comer. Você me olha, morde os lábios pra me seduzir. Acende a luz pra ver desejo em minha cara. Segura a fera, tem que ser devagarinho pra ninguém ouvir. Vou pôr a mão na tua boca, tô rugindo, não escapulir. Se alguém nos pega, é sacanagem. Quebrar o clima dessa viagem. O nosso filme não pode queimar você. Mas quando bate a tentação, a gente fica sem noção. Perde a linha sem querer saber. Aí é outra dimensão, quatro paredes nós dois. E nada fica pra depois. Cara na cara, pele na pele. Suor pingando, corpo em febre. Você em transe, sussurrando, segurando a voz. Eu viajando no céu da boca, você rasgando a minha roupa embaixo dos lençóis. Cara na cara, cara na cara, suor pingando, corpo em febre. Você em transe, sussurrando, segurando a voz. Eu viajando no céu da boca, você rasgando a minha roupa embaixo dos lençóis. Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente tá aqui, aqui, aqui. Vamos com calma devagar que desse jeito ninguém vai dormir. Sabe que a gente não escolhe hora nem lugar. Junta fome com a vontade de comer. Você me olha, morde os lábios pra me seduzir. Acende a luz pra ver desejo em minha cara. Segura a pera, tem que ser devagarinho pra ninguém ouvir. Vou pôr a mão na sua boca pro rugido não escapulir. Se alguém nos pega, é sacanagem. Quebrar o clima dessa viagem. O nosso filme não pode queimar você. Mas quando bate a tentação, a gente fica sem noção. Perde a linha sem querer saber. Aí é outra dimensão, quatro paredes nós dois. E nada fica pra depois. Suor pingando, corpo e febre. Você em transe, sussurrando, segurando a voz. Você rasgando a minha roupa embaixo dos lençóis. Cara na cara, suor pingando, corpo em febre. Você em transe, sussurrando, segurando a voz. Eu viajando no céu da boca. Minha roupa embaixo do lençol. Cara na cara, cara na cara. Suor pingando, corpo e pele. Você em transe, sussurrando, segurando, viajando, usando a boca. É o Revelação, fala baixinho aqui no Brega Show. Fala baixinho, fala baixinho, fala baixinho. Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente, que a gente, que a gente, que a gente tá aqui. Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente, que a gente. Fala baixinho. Chama o Samu. Chama o Samu que tá pegando fogo. E bora lá pro rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente tá de volta trazendo muito mais um Brega Show. Atenção, atenção. Ai meu Deus. Aumente o volume. Você ouve o melhor do sertanejo. Não dá pra ver. Solteiro namorando, eu prefiro nem saber. Tudo, tudo, tudo que você quer ouvir, toca primeiro aqui. Eu vou mandar um zap pra ver se você dá um pouco de valor. Simplesmente demais. A gente toca o que você gosta de ouvir. Você não manda em mim. Eu sei aonde eu devo ir. As novidades rolam primeiro aqui. Vai lá em casa hoje. Bebe umas comigo. Aqui, aqui o seu coração bate mais forte. Clube do Vale. Tarde pra esquecer, não esqueceu. Você pega todo mundo, mas não pega eu. Pensou em música sertaneja? Então pensou. Rádio Clube do Vale de Almenara, 102,5. 17 horas e 36 minutos. Muito bem, muito bem. De volta, estamos de volta. Esse programa dá um show no rádio. Dá um show no meu rádio. Estamos de volta, senhoras e senhores. Oh, bebê. Vai mandar um beijo, não. Vou mandar beijo daqui a pouquinho aqui neste programa, assim, ó. Mua, mua, mua. Que delícia. Olha ele, olha ele, olha ele. Esse estagiário, misericórdia. E bora então para o nosso momento descontrolado. Tá na hora, tá na hora. Mais um tititi das famosidades. O que é que estão arrumando por aí, né? Bom, o de agora eu vou te contar um negócio, hein? O ser humano, eu acho que o ser humano tá com defeito. Eu acho. Impossível, menino, impossível. Noivo chama ex pra ser madrinha de casamento. Como assim? Me ajuda aí, bebê. Me ajuda, me ajuda. Uma mulher revelou que o ex-namorado dela a convidou pra ser madrinha de casamento. Pode um negócio desse? Não, não. E olha, e ainda não contou pra noiva dele, não, tá? O dilema foi discutido em um podcast, né? Podcast. No qual, em uma mensagem anônima, ela explicou, né? Como desprezível! Ah, meu Deus! Convidou ela pra participar da festa nupcial. Tudo começou quando Johnny, um nome fictício usado por ela pra preservar a identidade do ex, pediu a um amigo o número dela pra que ele pudesse enviar aí o indesejado convite. Então tá, né? Esse indesejado convite de casamento. Os dois ficaram juntos durante 5 anos. Depois do término do casal, né, por volta dos 17 anos, ele começou a namorar uma das amigas da antiga parceira, que ela apelidou de Betty. Betty, Betty. A mulher conta que Johnny conseguiu o seu número com um amigo em comum e ligou há 2 anos perguntando: você seria a dama de honra da Betty? Contou a mulher. Como assim, gente? Surpreso por ele ter o número dela, ela disse que claro que não, apenas, né? Claro, vai aceitar. Ah, me ajuda aí, né? Oh, pelo amor de Deus. Bom, no entanto, a razão que ele deu pra desejá-la como madrinha da futura esposa foi chocante. Olha só o que ele disse. Como assim? Eu sempre quis ver você caminhar até o altar pra mim, disse ele. A mulher contou que desligou o telefone na cara dele e depois de várias tentativas frustradas de entrar em contato com ela, a mulher acabou mudando de número. Ela ainda revelou que contou pra Betty, a noiva do cara, né, sobre o ocorrido. Porém, o casamento aconteceu. É, normalmente, como se nada tivesse acontecido. E hoje o casal tem 2 filhos. Oh, mas, gente, me ajuda aí, né? Pelo amor de Deus. Ai, mamãe! Os apresentadores lá do podcast chegaram até a engasgar quando ouviram a piada inapropriada de Johnny e comentaram sobre a noiva, né? Pobre garota, ele é um canalha. É canalha? Canalha é pouco, gente. Como assim? Você acha que... Gente, se fosse no seu caso, hein? Você casaria com um safadinho canalha desse? Ah, velho, não dá não. Não, não, sinto muito, mas pelo amor de Deus, hein? Pela, me ajuda aí. Bora sim, ó. Ai, se eu te pego. Vamos que vamos, delícia. Ai, ai. Eu te pego, hein? Vamos comigo, turma! Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vem? Nossa, nossa, assim você me mata. ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Ah. Se eu te pego, viu? Quero vivar um sábado. A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Ah, ah. Quero ver a galera comigo, vai. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. É o Michel Teló, se eu te pego, de 2011. Que isso? Delícia, delícia. Aí sim, a gente agora vai curtir um rock daqueles de 1985. Tem uma pegada boa. É no Brega Show que tem dessas coisas, bebê. Dire Straits, Walk of Love. Tem mais. Uhul, esse programa tá demais. Agora vai ter gente que vai dançar mesmo, hein? Vai requebrar aqui no estúdio, a galera tá vindo pra cá. Agora sim a galera vai à loucura neste programa! Parararararara. Parará, parará. Olha aí, até o estagiário apareceu. Tá todo mundo aqui no estúdio dançando e dançando. Maravilhoso esse aí, hein? Ai, meu Deus, que é isso? Mona Lisa, cadê você? Mona Lisa, tá na hora de chamar o nosso comandante da audiência. Atenção, atenção. Bora medir essa audiência, saber como é que estamos aí de Bob. Atenção, atenção, estamos sobrevoando a sua residência, o seu trabalho, o seu veículo. Atenção, que a audiência foi medida. Bora saber, atenção, começamos pelas crianças. Aê, sim! E agora os homens. Daquele jeito, né? E as mulheres? Meu Deus, que é isso? Todo mundo curtindo este programa no volume máximo, chega! Que beleza! Demais! É um programa líder de audiência, mas tem gente fazendo aniversário, aí sim! Parabéns! Saúde, felicidades, recolha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Recolha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Todo mundo que tá fazendo aniversário hoje, parabéns, parabéns, felicidades, sucesso, muitos anos de vida. Ui. Vai mandar um beijo não. Vou mandar beijo, ó. Daqui a pouquinho, irmã. Guilherme Santiago. Ei, mãe. Eu amo esse programa, Yahoo. Que honra, hein? Obrigado. Você me deixou, mais um dia passou e o mundo não parou, tô aqui. Confesso, fraquejei muito tempo, chorei, só Deus sabe quanto eu sofri. Mas não fui me humilhar, te pedi pra voltar. O que você tá fazendo aqui? Se ainda não me quer, então sai do meu pé, faz o que eu quiser. E daí? Se eu quiser, paguei a toa toda, só pra sair pra namorar. Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém. Se eu quiser, paguei a toa toda, só pra sair pra namorar, o que que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém. Você me deixou, mais um dia passou, o mundo não parou, tô aqui. Converso, fraquejei muito tempo, chorei, só Deus sabe quanto eu sofri. Mas eu fui me humilhar, te pedi pra voltar. O que você tá fazendo aqui? Se ainda não me quer, então sai do meu pé, eu faço o que eu quiser. E daí? Se eu quiser, pague a toma toda, zumba, sai pra namorar. Foi você que falou que a paixão acaba, que eu me lembro, não sou de ninguém. Se eu quiser, pague a toma toda, zumba, sai pra namorar. Foi você quem falou que a paixão acabou, que eu me lembro, eu não sou de ninguém. Deixa eu viver minha vida, não deixa não, senão vive demais. Sua paixão você tirou, zoou, feriu meu coração. Você já sabe, um dia você tem rio de mim. Pode chorar amargamente, pedindo pra ser feliz. Tá se achando bacana, gostosa, mulherão, rasga dinheiro. Tem gelo dentro do coração. Tá se achando bacana, gostosa, mulherão, pintou saudades, tô sabendo. Vai correr pro meu botão. Morreu, se foi, viajou pra não voltar. levou de mim. O amor, cê sabe, magoava, cê já sabe. Um dia, você que riu de mim, pode chorar amargamente. Pedindo pra ser feliz. Tá se achando bacana, gostosa, um mulherão, rasga dinheiro. Tem gelo dentro do coração. Tá se achando bacana, gostosa, um mulherão. Tem saudade, tô sabendo. Tá rasgando dinheiro, é sacanagem. Me ajuda aí, rasga não, dá pra mim, bebê. Tá se achando bacana, gostosa, mulher. É lá de 2010 essa. Tivemos Ida aí com Guilherme Santiago, participação do Hugo Guilherme. Por aqui no Brega Show, só coisa boa, todo mundo curtindo no volume o máximo. Chegando rápido o intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta com muito mais no Brega Show. Ai, meu Deus. 17 horas e 52 minutos. 24 horas no ar. 24 horas tocando só as melhores. Essa é a sua Rádio Clube do Vale, 102,5. Muito bem, de volta com o nosso Brega Show. Mais um bloco chegando, é o último. Não, não, não. Chora não, coleguinha. Uhul, esse programa tá demais. Vamos lá aproveitar esse último bloco e atenção, atenção. Tá na hora de participações. Você já sabe, vai interagindo com a gente pelos arrobas, pelos canais de comunicação aqui da rádio e também direto no arroba Fabão tá na rede. Bora saber quem tá com a gente, deixa eu ver. Sou André. Oi, André. Jorge Matheus. Jorge Matheus, é agora, agora, agora, agora. Ei, mãe. Este programa é um show. Quase que acabo com a minha vida. Você me pôs no beco sem saída. Por quê? Fez isso comigo. Me dediquei somente a você. Tudo que eu podia eu tentei fazer. Mas não, não adiantou. Você não sabe o que é amar. Você não sabe o que é amor. Acha que é somente ficar, ficar, ficar. E se rolar, rolou. Não se maltrata o coração de quem não merece sofrer. Não vou ficar na solidão de mão em mão, assim como você. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você. Quase que acabo com a minha vida. Você me pôs no beco sem saída. Por que fez isso comigo? Me dediquei somente a você. Tudo que eu podia eu tentei fazer. Mas não, não adiantou. Você não sabe o que é amar. Você não sabe o que é amor. Acha que é somente ficar, ficar, ficar. E se rolar, rolou. Não se maltrata o coração de quem não merece sofrer. Não vou ficar na solidão de mão em mão, assim como você. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você. Pode chorar, mas eu não falo pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você. Chora, bebê. Pode chorar, mas eu não. É o último bloco do programa. Você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você. Chama o Samu. Jorge Mateus, Pode Chorar, lá de 2007, aqui no programa Brega Show. E a gente agora vai pra 1995, numa pegada mais pop, com Lulu Santos. O descobridor dos sete mares. Uma luz azul me guia com a fineza e os lampejos do farol. E os recifes lá de cima me avisam dos perigos de chegar. Angra dos Reis e Ipanema, Miracema e Itamaracá. Porto Seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade eu sou assim, descobridor dos sete mares. Navegar eu quero. Uma lua me ilumina com a clareza e os brilhos do cristal. Transando as cores dessa vida, vou colorindo a alegria de chegar na boa viagem. Ubatuba, Marinho e Guarujá, Praia Vermelha, Ilha Bela, braços abertos sempre a esperar. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade eu sou assim, navegar eu mares, na verdade eu sou. Ei, que isso? Esse é o Brega Show, chama o Samu. Aí sim, todo mundo curtindo. Fala comigo, bebê. Lulu Santos, o descobridor de sete mares, 1995, por aqui no Brega Show. Bato pra remexer, pererepê. 1999, versão 2005. Leonardo tá vindo aí. Sou louco por forró e arrasta-pé. Doidinho por cheirinho de mulher. Eu gosto de dançar agarradinho, coração com coração. Na hora que eu chego no salão, dou jeito de arranjar uma paixão. E quando o saponeiro puxa o fole e tira a poeira do chão, bato pra remexer, bato pra rebolar. Com a loira e a morena, bato coxa sem parar. Bato pra remexer, bato pra rebolar. Fico nessa safadeza até o dia clarear. Eu deixo ela de corpo suado, com pade é o juntinho da mulher. Pego no meio, balanço ela pro lado, dou um aperto assanhado do jeitinho que ela quer. Bato pra remexer, bato pra rebolar. Com a loira e a morena, bato coxa sem parar. Bato pra remexer, bato pra rebolar. Fico nessa safadeza até o dia clarear. por forró e arrasta-pé. Doidinho por cheirinho de mulher. Eu gosto de dançar agarradinho, coração com coração. Na hora que eu chego no salão, dou jeito de arranjar uma paixão. E quando o sanfoneiro puxa o fone, tira a poeira do chão. Boto pra remexer, boto pra rebolar, com a loira e a morena bato coxa sem parar. Boto pra remexer, boto pra rebolar, fico nessa safadeza até o dia clarear. Eu deixo ela de corpo suado, compadre, é o judio da mulher. Pego no meio, balanço ela pro lado, dou um aperto assanhado do jeitinho que ela quer. Boto pra remexer, boto pra rebolar, com a loira e a morena bato coxa sem parar. Boto pra remexer, boto pra rebolar, com essa safadeza é desse jeito, é desse jeito. Aí sim, todo mundo botando pra remexer, pra remexer, botando pra rebolar, com essa safadeza. Por aqui a gente vai, neste programa líder de audiência, o som de Leonardo, boto pra remexer. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Rock and Roll King. Olha nós aí outra vez. E bora saber quem tá com a gente, curtindo no volume máximo o Brega Show. Coração de melão, de melão, de melão, melão, melão, melão, melão. Tá na hora de saber quem tá curtindo esse programa no volume máximo, atenção. Bora lá, quem mandou mensagem aqui nos canais de comunicação da rádio, diretamente com a gente aqui no arroba Fabão tá na rede. Ó, com a gente. Tem o Walter Santos, também o Aparecido Sanches, o Miguel Júnior, tem o Rodrigo Roque, Luiz Felipe e também o Fabrício. Coração de melão, com a gente tem a Vera Lúcia, o Léo Vitor também tá com a gente, tem o Diego e o Vinícius, o Leandrão, o Daniel Fernandes também tá curtindo a programação, Jefferson Faverim, tem o Ari, também o Edson Rezende, tem o Bartolomeu, o Fernando Stein, também o Leandro Correia, tem o Frederico César Oliveira, ainda a Jéssica Souza Bárbara, Maria Clara e Vinícius. De melão, melão, melão, melão, melão, coração. Muito bem, todo mundo curtindo este programa no volume máximo, daquele jeitinho que a gente gosta. E a gente vai pedir música, né? Pra todo mundo que tá curtindo. Mumuzinho com molejo, caçamba, samba diferente, versão de 2022. Traz a caçamba, samba tá aí. Deitando no pedaço, quem lembra que não vai descer. Traz a muamba, e joga tudo aí. Escola tua mola e decola, manda mais unir. Eu trouxe a corda, só me foda a caçamba, eu sei que você tem. Alegre que você gosta de samba, samba como ninguém. Eu trouxe a corda e a caçamba, eu trouxe a corda, só me foda a caçamba, eu sei que você tem. Você gosta de samba e samba como ninguém. Ai, mestre Mumu, está tudo aí, está tudo aí. Que papo legal, que papo legal. Estou dizendo lá no gueto que você tem um swing legal. Está tudo aí, está tudo aí, está tudo aí. Que papo legal, que papo legal. Mas eu prometo que você vai ser enredo no meu carnaval. Joga a mãozinha pra cima. Vai parar, que se faz, pra cima e pra baixo, é assim que se faz. Pode quebrar o pescocinho pro lado. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Mas carinha de quem tá gostando demais. Carinha de quem tá gostando demais. Gostando demais. Que alegra o povão. Segura a galera na palma da mão. Alô, Brasil! Todo mundo batendo palma. Mãozinha pra frente, pra cima, pra baixo. Pescoço quebrado, mãozinha pra trás. Bobinha pra trás, bobinha pra trás. Ai, ai, ai. Parararararará. Programa, senhoras e senhores! Poxa vida, acabou! Ah, poxa vida! Este programa é um show! É um show! O programa de hoje acabou! Vamos embora, vamos embora! Tchau, vó! Bença, bença! O programa de hoje acabou, senhoras e senhores. Mas calma, calma, porque a gente tem aquele momento no programa que é sensacional. Pra fechar este programa, aquele motivacional, pra cativar a sua semana, aquele momento pensativo, pensatório, imaginário, indicatório deste programa. Que a sua semana seja maravilhosa. E cuidado com a inveja. É, ela tem perfil e te segue. E ainda diz, amiga, que isso? Ó, tem mais, tá? Pra ajudar, 1000 se meterão na sua vida, 10 mil nas suas escolhas. Mas só tu pagarás as suas contas. Então, bora pagar os boletos, bebê! Ai, meu Deus! Pior que segue mesmo, né? E olha todas as postagens, ainda curte ainda! Oh, sem vergonha! Acordo 7 horas, tomo o ônibus. Tô indo, bebê, obrigado pela companhia. Valeu demais, valeu, valeu, valeu. Sou boy, sou boy. O programa de hoje acabou. Tô indo nessa, você que esteve com a gente, obrigado mais uma vez, até a próxima semana. Com muita paz, muito sucesso, muita paciência, muita saúde, muito amor, muita força aí no seu coração pra enfrentar as labutas do dia a dia, mas que seja uma semana de muitas conquistas. E não esqueçam de dizer eu te amo pra quem tá do seu lado. É, diga, diga, diga, eu te amo, bebê. Aí sim, tô indo. Fui, fui, fui. Tchau, tchau. Ao som do Rio Negro e Solimões, a gente se entrega ou de casa ou de fora. Ei, mãe! Esse programa dá um show no meu rádio. Uma dose de saudade misturada com paixão me deixa de cabeça tonta e embriaga o coração. A gente se entrega, a gente se entrega. Chora sem querer, a gente se entrega, a gente se entrega. Pisa na bola e não vê. Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado de tanto levar pancadas de amor. Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente doida pra matar a gente. A saudade é um terror. Saudade é tempestade no deserto. Se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira. Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira. Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão. Agora! A gente se entrega. Chora sem querer. Joga lá em cima! A gente se entrega. Pisa na bola e não vê. A gente se entrega. A gente se entrega. Chora sem querer. A gente se entrega. A gente se entrega. Pisa na bola e não vê. vivendo o amor que pedi pra Deus. Ela entrou em minha vida, completou os sonhos meus. Depois que ela chegou nessa casa, ninguém chora. Tenho todo o amor do mundo. Agora só vocês, quero ver. Solta a voz pra cima, vai. De casa. Se for assim, diga o quê? Diga que as meninas pôs a solidão pra fora. De casa ou de fora. Se for a saudade, manda embora. Calma aí, amor, pensa. 18h13. O que é sucesso, você ouve aqui. Falta de tudo, não sei de nada. É só trabalho, volto pra casa. Não tem você. A Rádio Clube do Vale é boa demais. A gente briga, liga, chora e finge que tá bem. Vergonha na cara não tem. As novidades também rolam na Rádio Clube do Vale. Ela é morgana, toda linda posturada, mas nem olha na minha cara agora. Na Rádio Clube do Vale, você tem muito mais músicas. Lembrei que tô bloqueado. Rádio Clube do Vale, tá ligado? Então tá bom demais! A sua música preferida vai tocar agora! Final de semana, chegou mais um hit sertanejo também, prazer imenso, Johnny Crazy na melhor companhia, a tua é fim de semana, é sertanejo de qualidade, é eu! Tamo junto, aumenta o volume, chegamos! Aqui na Rádio da Alegria. Se chegar de se iludir. As tops do ritmo que conquistou o Brasil. O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi. Eita, coisa boa! É hit sertanejo! Três batidas no meu vidro. Hit sertanejo tops. Só as tops do sertanejo. Pra você que curte o melhor do sertanejo. Brasil! O embaixador. Quando você me toca, não arrepia a pele. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo, menos um casal. Tô aqui doer, no caso eu. Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Embaixador, falando de amor. Você também, a gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo, menos um casal. Tô aqui doer, no caso eu. Tô indo embora com minha ficha limpa. vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Tops do ritmo que conquistou o Brasil. Hit Sertanejo Top. Que tá com saudade e tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que eu sou louco e sem coração. Quando ela liga eu dou atenção. Eu mando logo a localização. Onde vai ter festa no colchão. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Isso. Da roça pra cidade. E do teclado seu coração. Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade e tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que eu sou louco e sem coração. Quando ela liga eu dou atenção. Eu mando logo a localização. Onde vai ter festa no colchão. E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Na pegada dos balões que é diferente. Bora, Filipão! Pra tocar seu coração. Coisa boa, é hit sertanejo. Não, tô te ligando porque eu ultrapassei na dose. Muito menos porque me embriaguei, se envolve. Nada a ver com minha paixão acesa. É que mais uma vez você virou o tema da mesa. Primeiro esse momento, seu nome passeou de boca em boca, não deu outra adição, meu sofrimento. Não tenho paz nem pra sofrer. Ninguém dá tempo pra te superar. Sem você não sirvo pra beber. Sem você só sirvo pra chorar. Jorge Mateus! Todo dia uma feiura. Todo dia uma saudade, um pó. Todo dia uma mistura forte. Bebidas e tragos, amigos e bares não resolve. Nesse grau que eu tô é só seu beijo de glicose. Todo dia uma feiura. Todo dia uma saudade, um pó.

mas a gente não. Chama na Gabudo. Aí até Guilherme Benuto chora, bebê. Some dessa casa, agora você não tem honra. Tá sujando a nossa cama com sua desonra. Volta pras suas putarias. Vai dormir com as negas da sua galeria. Ai, ai, ai. Aí que o vagabundo chora. Aí que o vagabundo implora pra ficar enquanto sai chutado do portão. Pegando celular quebrado que ela jogou no chão. Aí que o vagabundo chora. Aí que o vagabundo implora. Chutado do portão. Pegando celular quebrado que ela jogou no chão. O celular vai ter conserto. Só vocês, só vocês, só vocês. Aí que o vagabundo. Pra ficar enquanto sai chutado do portão. Pegando celular quebrado que ela jogou. E o vagabundo chora. E o vagabundo implora pra ficar enquanto sai chutado do portão. Pegando celular quebrado que ela jogou no chão. O celular vai ter conserto, mas a gente não. Perceba, vagabundo. Faz barulho, Caldas. Hit Sertanejo, a sua melhor programação, hein? Que tal a sua top companhia no dia a dia, na sua primeiríssima? Daqui a pouquinho eu tô de volta trazendo mais um bloco. Segura aí! O melhor do sertanejo. Hit Sertanejo Top. 18 horas e 30 minutos. Aqui só toca música boa. Uma melhor que a outra. Rádio Clube do Vale de Almenara. 102,5. A playlist mais top do rádio. Só sei que eu te amo demais. Nas noites sozinho é o teu nome que eu chamo. Aqui tem lançamentos o tempo todo. Hoje eu já não vivo mais. Só respiro por hábito. Sua playlist em um só lugar. Tem coisas nessa vida que ninguém conserta. Uma taça quebrada, uma folha rasgada. E mulher quando diz que já era. A sua rádio do seu jeito. Rádio Clube do Vale de Almenara. 102,5. 18 horas e 31 minutos. E aí, me conte onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na rodovia, me fale. Vamos chegando com mais um bloco, quero você comigo, aumentando o volume, plugado, sintonizado, conectado com o Hit Sertanejo. Johnny Crazy continua contigo com a melhor programação sertaneja. Porto Alegre! Quem ama dá e pensa no que faz. Quando existe amor, o coração não trai. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante. Tô sentindo que não é pra mim. Em cima. Se resolver trocar amor por um instante, se pra você eu sou insignificante, se resolver trocar amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Tô sentindo você tão distante. elegante. Tô sentindo que não é pra mim. É pra mim, Porto Alegre! Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante. Gostou? Faz barulho! Muito obrigado, gente. Muito obrigado! Só as tops do sertanejo. Hit Sertanejo Top. Uma viagem pra uma cidade do interior. Fiz novas amizades e até esbarrei um quase amor. Foi na trave, mas meu coração se esforçou. Eu rodei não sei quantos km pra correr da saudade da gente, procurando algum canto no mundo pra te esquecer só um pouquinho. O problema é que cê veio junto, na insônia, nesse olho fundo, escondido aqui dentro de mim. Ah, quer saber? E que se foda! Eu vou ligar e humilhar, torcer pra ainda ter algum espaço nesse abraço pra eu me socorrer. Sua falta é te matar e eu vou querer morrer se eu descobrir que uma boca, meia boca fez você me esquecer. Me dá um lugar pra voltar, te juro eu faço valer. Nunca mais largo você. Eu prometo. Te largo mais nunca. Eu rodei não sei quantos km pra correr da saudade da gente, procurando algum canto no mundo pra te esquecer só um pouquinho. O problema é que cê veio junto, na insônia, nesse olho fundo, escondida aqui dentro de mim. Você quer saber? E que se foda! Eu vou ligar e humilhar, torcer pra ainda ter algum espaço nesse abraço pra eu me socorrer. Sua falta é te matar e eu vou querer morrer se eu descobrir que uma boca, meia boca fez você me esquecer. Foda-se, eu vou ligar e humilhar, torcer pra ainda ter algum espaço nesse abraço pra eu me socorrer. Sua falta é te matar e eu vou querer morrer se eu descobrir que uma boca, meia boca fez você me esquecer. Me dá um lugar pra voltar, te juro eu faço valer. Nunca mais largo você. Eu nunca mais te largo. Te prometo. Tá coisa boa. É Hit Sertanejo. Desconfiei dos seus amigos, dos meus, de todos. Até pensei, será que eu não tô sendo escroto? E ao mesmo tempo, tem tempo que seu beijo anda meio xoxo. Na cama é 3 minutinhos, virar de lado caindo de sono. Quando eu perguntava, me chamava de doido. Quando não falava, eita, começar de novo. Ela falou, achei, sem fazer muito esforço. Não teve grito, nem gol, nem nada. Apretei um pouco, cê entregou ligeiro. Já sei o dia, a hora. E se não bastasse até o nome do companheiro, cê plantou e se vai morrer de fome. Faz uma mágica aí pra gente, som. Não teve grito, nem gol, nem nada. Apertei um pouco, cê entregou ligeiro. Já sei o dia, a hora. E se não bastasse até o nome do companheiro, cê plantou e se vai morrer de fome. Faz uma mágica aí pra gente, som. Quando eu perguntava, me chamava de doido. Quando não falava, e vai começar de novo. Ela falou, acho, achei, sem fazer muito esforço. Não teve grito, nem dor, nem nada. Apertei um pouco, cê entregou ligeiro. Já sei o dia, a hora. E se não bastasse até o nome do companheiro, cê plantou e se vai morrer de fome. Faz uma mágica aí pra gente. Quero ouvir só vocês, véi. Não teve grito. Apertei um pouco, cê entregou ligeiro. Até o nome do companheiro, cê plantou e se vai morrer de fome. Faz uma mágica aí pra gente, sonho. Faz uma mágica aí pra gente, som. O melhor do sertanejo. Hit Sertanejo Top. O risco de um solteiro quando ingere álcool é perder o celular numa balada, embebedar na volta e errar de casa. Amanhecer com alguém que nunca viu na vida. Apagar um caminhão de stories que postou mas não devia. Mas são riscos de solteiros normais. Que sai, dane-se, tanto faz, mas não é meu caso. O risco que eu corro é te perdoar no auge do meu álcool. De nós dois eu me arrependo de tudo. Dos trocentos te amo, dos beijos suando, das noites que nós dormiu junto. Mas às três da madruga, rodado na rua, a carência procura um assunto. E eu vou atrás de quem eu fujo. Eu me arrependo de tudo. Dos trocentos te amo, dos beijos suando, das noites que nós dormiu junto. Mas às três da madruga, rodando na lua, carência procura um assunto. Eu vou atrás de quem eu fujo. Você é meu perigo noturno. De um solteiro quando ingere álcool é perder o celular numa balada, e bebedar na volta e errar de casa. Amanhecer com alguém que nunca viu na vida. Apagar um caminhão de stories que postou mas não devia. Mas são riscos de solteiros normais. Quem sai, dane-se, tanto faz. Mas não é meu caso. O risco que eu corro é te perdoar no auge do meu álcool. De nós dois eu me arrependo de tudo. Dos trocentos te amo, dos beijos suando, das noites que nós dormiu junto. Mas às três da madruga, rodado na rua, a carência procura um assunto. Eu vou atrás de quem eu fujo. Eu me arrependo de tudo. Dos trocentos te amo, dos beijos suando, das noites O melhor do sertanejo. Hit Sertanejo Top. Você acha que eu não sei que você tá acompanhando?